Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia de Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou Daiane Machado, doutoranda do programa de pós-graduação em Política Científica e Tecnológica da Unicamp, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério, o movimento antivacinação. Já se passaram mais de 4 meses desde que a Organização Mundial da Saúde decretou que entramos em uma pandemia. Desde então, o mundo já registrou mais de 600 mil mortes, mais de 92 mil só aqui no Brasil. Hoje, assistimos à corrida da ciência para desenvolver uma vacina que seja capaz de nos proteger da Covid-19. Como então, apesar de todos os riscos do coronavírus, alguém poderia se recusar a tomar uma vacina contra ele? Para muita gente, a própria existência de um movimento antivacinação a essa altura do campeonato já parece absurda. Pois bem, a primeira coisa que a gente deve lembrar é que existe antivacinação e existe hesitação a vacinas. São coisas diferentes. Movimento antivacinação é o nome que a gente dá para pessoas que se organizam para espalhar o medo e a desconfiança sobre as vacinas. Para isso, elas inventam histórias, falsificam documentos, ameaçam cientistas e profissionais da saúde e, principalmente, usam a internet para assustar mais gente. Mas você deve estar se perguntando, o que essas pessoas ganham espalhando mentiras sobre vacinas? Nos Estados Unidos e no Brasil, a gente já sabe que existe dinheiro fácil alimentando esse movimento. A estratégia é simples. Essas pessoas espalham medo em relação a vacinas para poder se promover. Assim que ganham a confiança das pessoas, vendem cursos, livros, palestras e, em muitos casos, até produtos e tratamentos falsos, que além de não funcionar, ainda podem prejudicar a saúde. E é assim que espalhar mentiras sobre vacinas vira um negócio lucrativo. Hesitação a vacinas, por outro lado, é o nome que a gente dá para o fato de algumas pessoas terem dúvidas ou sentirem algum tipo de insegurança em relação a vacinas. Diferente do movimento antivacinação, essas pessoas merecem todo o nosso respeito. Ter dúvidas e querer conversar sobre elas é normal e importante. Se você se sentir como uma dessas pessoas, procure um posto de saúde, fale com seu médico ou acesse sites confiáveis como o da Fiocruz e do Drauzio Varella. Enquanto a vacina não vem, continue se cuidando para não pegar a Covid. Lave bem as mãos, evite sair de casa e, se precisar sair, use máscara e mantenha a distância de 2 metros de todo mundo com quem você não convive. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.